1-2-1-2-1-2, por aqui está bom. Luísa. 1-2-1-2-1-2. Está ótimo. Está? Sim, acho que sim. Então pronto. Vamos a isso. Vamos a isso. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo às Madragoas da Amália. Neste momento eu estou a despir um livro. Cada um desce que pode. Exatamente, eu não posso mais do que um livro, devo dizer. Estou aqui a despir o livro da Luísa Castelo Branco, ela é a minha convidada de hoje nas Madragoas. Ela vem aqui apresentar-nos este Nos Teus Olhos, Vejo o Mundo. Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um gosto ter-te aqui. Como é que tens passado? Como é que têm sido os teus últimos dias? Os meus últimos dias têm sido muito gratificantes, porque fiz o lançamento do livro, que é uma coisa que toda a gente odeia. É aquele momento em que tu apresentas o livro. Porquê que toda a gente odeia? Porque eu acho que todos os escritores são, por excelência, tímidos. A escrita é um ato solitário, completamente solitário. E quando finalmente acabas o livro e o livro vai para a editora, tens aquela parte que eu não sabia, descobri aos 52 anos com o primeiro livro com a alma, que é rever o livro, que dá-te vontade de mandar tudo para a caixa de lixo. Depois, a partir daí, já sabes como é que tens que fazer, e depois acabou. Depois há aquele compasso de espera para lançar o livro, em que tu vais ter que olhar para uma sala e uma pessoa apresenta, e depois tu tens que falar. E falar o quê? É um sentimento, é imensa vergonha. É difícil falar daquilo que escreveste? É muito difícil. E então deste é muito mais difícil que qualquer um. Porquê? Porque as palavras são estas e não podem ser outras? São estas que estão escritas? É, e porque quando escrevo um romance, quando acabo, a vida daquelas pessoas, que para mim passam a existir na realidade, ganham vida própria e vão-se embora, e eu posso falar sobre isso com um distanciamento, porque acabei o livro, a história delas finalizou ali, para mim, eu continuo a achar que elas vivem num universo paralelo. Agora, este não, este é um livro muito mais intimista, é um livro sobre experiência de vida, sobre sentimentos, sobre risos, sobre lágrimas, é um livro tão pessoal que, aliás, quando foi o lançamento do livro, o Daniel Oliveira apresentou o livro, e às tantas eu já estava a chorar, porque realmente, imagina a vergonha, quer dizer, pronto, é uma dupla vergonha. É um livro muito mais difícil de falar sobre ele. Ainda tens vergonha disso, de chorar, imenso, de mostrar esses sentimentos? Tenho imenso, até porque na primeira fila estava a minha filha, e eu sei que ela morre de vergonha por me ver chorar. Eu já chorei em televisão, em rádio, em várias coisas, mas é, os filhos ficam sempre extremamente incomodados com, o pai, com os pais. Isto faz parte de, nós também já ficámos, isto faz parte da segunda. Aliás, eu tenho textos sobre isso. Eu falo neste livro muito sobre o relacionamento com os filhos, com os netos. E é normal, todos nós tivemos em algum momento vergonha dos nossos pais. É inevitável, acontece. É inevitável. Quando tens uma mãe completamente, uma carta fora de baralho como eu, é muito pior. Portanto, porquê? Porquê que dizes isso? Porque eu sempre fui uma carta fora de baralho e sei que os meus filhos... Mas isso pode fazer com que os filhos, em vez de vergonha, sintam orgulho, não é? Eu acho que sentem. Sentem orgulho, mas é difícil verbalizar para eles ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha filha Inês é uma pessoa extremamente calada, extremamente... sisuda, contrariamente à imagem que passa, não é? Como atriz percebe-se, não sei se já entrevistaste alguma atriz, sim. É da gente perder a cabeça, são os piores de entrevistar, porque são pessoas extremamente refugiadas dentro delas, daí encontrarem-se no palco, conseguem encarnar uma personagem, mas é uma pessoa muito silenciosa. Aquilo que ouço a minha filha comentar sobre mim ou sobre este livro foi o que ela respondeu aos jornalistas. Porque dizer a mim, mandou uma mensagem escrita. Já ri, quando eu lhe entreguei o livro, já, foi o primeiro livro que eu pedi para ela ler antes da apresentação. Já li, já chorei, é assustadoramente verdadeiro. E acabou, não falou mais sobre o assunto. Porquê pediste isso? Porque era precisamente um livro mais pessoal e mais... Porque falo neles e achei que os rapazes não estavam cá, estavam fora de Lisboa. Imagina que a tua filha, ou um dos teus filhos, dizia que... ficava perturbado com aquilo que lia e dizia: mãe, eu prefiro que tu não escrevas isto. Como é que seria a tua reação? Teriam que viver com isso. Teriam mesmo que viver com isso. Muito bem. Nos teus olhos vejo o mundo. É o livro que está aqui sobre a mesa, nestas Madragoas. Luísa Castelo Branco, é com ela que converso. É uma edição do Clube do Autor. Fixe, o Clube do Autor é fixe. Fica aqui. O Clube do Autor é muito fixe. Esse livro, aliás, deve-se grandemente ao António Bato Faria do Clube do Autor, porque eu tive, os últimos 2 anos foram muito difíceis a nível físico e a nível de saúde, e eu estava com imensa dificuldade de escrever e estava É importante ter um bom editor? É mais do que importante. É um ombro, no momento em que o editor passa a amigo, mas alguém que é que te conhece tão bem, que é capaz de dizer as coisas certas no momento certo, sem paninhos quentes, tu tens ali uma pessoa que cuida de ti verdadeiramente. E é o que se passa com ele. Ele conseguiu que eu escrevesse o livro, contra todos os antipéres. Eu queria continuar a escrever no romance. Ele disse não, e tinha razão. Foram anos complicados e era preferível não entrar para o caminho do romance. E... perdão. E... é muito importante porque tu tens... o livro, de quando tu escreves, ficas tão frágil, que alguém que é frio e analítico, porque é obrigatório, não é? Ele não é Santa Casa da Misericórdia, portanto não vai dizer gosto muito do livro. Tu pensar, se calhar não gosta, não. É capaz de ler e dizer, olha, isto aqui está bem, isto aqui não sei quantos, mas acho que vais por bom caminho, não te preocupes. É uma enormíssima mais-valia. Eu tive muita sorte em encontrá-lo a ele. Muito bem, como é que foi o processo então? Como é que isso, não existe. Não, não existe. Mas houve algumas etapas, não consegues estruturar na tua cabeça como é que foi o percurso até chegares aqui? Se te explicasse, ninguém acredita. Então, ninguém acredita. Porquê? Num romance, eu vou começar por te explicar a gravidade de uma pessoa começar aos 52 anos uma nova forma de vida, porque eu não olho isto como uma carreira, é mais do que isso. Eu lembro quando escrevi o primeiro romance, Alma e os Mistérios da Vida, conversei com várias pessoas que escreviam, que eu já tinha entrevistado escritores, e descobri que as pessoas, desde fazerem sinopses antes, portanto, onde é que era, quem é que entrava, como é que se chamava, tudo, até irem ao maior pormenor, até não saíam do fio condutor. E lembro perfeitamente que no primeiro romance eu comecei a escrever e não achava que aquilo era um romance, e tinha uma ideia que ia mudando todos os dias, e muitas vezes isso acontece-me com qualquer livro. Eu acordo de manhã e, se vou para o computador, acho que perdi texto, porque durante a noite estive a escrever. Escrevo primeiro na cabeça. E há uma pessoa que foi, que ficarei sempre com eterna saudade e agradecida, que foi a Rosa Lobato Faria, que eu estava no processo do primeiro livro, e digo-lhe a ela: oh, Rosinha, isto não pode ser assim, porque eu falei com várias pessoas. E ela disse: não ouças ninguém, escreve como te apetece. E depois entrega, não ouças ninguém. E esse não ouças ninguém foi muito importante. Antes, se eu disser que estão aí textos que eu tinha dentro do meu computador guardados, e estão aí textos, cheguei a uma altura em que a pessoa com quem trabalho na editora me disse: faltam 15 textos para o livro ficar pronto. E eu telefonei para o António Bato Faria e disse: eu não escrevo nem mais um texto. Eu odeio escrever textos de memórias. Eu revivo tudo e sofro com isto que estou a fazer. E ele: deixa, olha, não se estresses. Escreve um texto sobre a praia. Se uma coisa, 80% do livro foi escrito depois dele me dizer isto. Porquê? Porquê que houve esse clique? Porque quando pegavas em porque temas... perdi a vergonha do que estava a escrever, sabes? De repente decidi, ok, se eu vou falar sobre mim, então não há mais barreiras. E a partir desse momento, perdi a vergonha, se quiseres, chamei todos os fantasmas e escrevi-os e libertei-os para o papel. Infelizmente não desapareceram, mas pronto, estão no papel. Luísa, devo confessar uma coisa, vamos continuar a falar sobre este livro, obviamente, mas devo confessar, como eu sou tosco, e enfim, passo sempre figuras... pela primeira vez em anos que eu conheço e ouço falar de ti, eu achava que era Luísa Castelo Branco. Só agora me percebi que é Luísa Castelo Branco. Ou seja, não tem o O no Castelo? Não, não tem o O. Sou uma besta. Não, e não comecei é. Esta entrevista a dizer Castelo Branco, impressionante. Não, mas é indiferente, isso tem duas partes importantes. A parte de quando passam um cheque. Se passarem com O, eu não posso receber. Exato. Que era isso mesmo que eu iria fazer, não é? Pois claro, eu estava à espera disso, pronto. Portanto, de resto, não tem pena. Depois, há que dizê-lo, este nome não é o meu nome, é o nome dos meus filhos, e foi um nome que eu, que veio com o meu primeiro casamento, que terminou, só que quando chegou a altura de mudar o nome, eu tinha 3 filhos para sustentar, e estava a fazer uma carreira, tinha uma empresa de comunicação e já eram muitos anos naquela área. E naquela altura era complicado tu de repente mudares de nome, de onde ficou. Longe estava eu de imaginar que ia fazer, escrever livros ou que ia fazer televisão. Mas enfim, é com muita honra que uso o nome dos meus filhos. Mas e o não ter O, se quando passares um cheque, se puseres o O, eu não posso levantá-lo. Vou tratar disso. Pronto, Luísa okay. Castelo Branco, ela é a minha convidada de hoje. Nos teus olhos vejo o mundo, a vida tal como ela é. Este subtítulo é engraçado. Vamos falar sobre isto já daqui a pouco. É uma edição da Clube do Autor. Agora vamos ouvir um fado que a Luísa descobriu há pouco tempo, graças à nossa Rádio Amália. Espero é eu. Verdade. É verdade. Num táxi? Num táxi. Primavera, Amália Rodrigues, letra de David Manuel Ferreira. Todo o amor que nos prenderá, como se fora de cera, quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera, condenaram-me a tanto viver comigo o meu pranto, viver, viver e sem ti. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Faça-se noite. Se vai ouvir,

Como é que a vida é, afinal, Luísa? A vida tal como ela é, é o subtítulo deste teu livro. A conclusões chegaste? A conclusão é que a vida é uma surpresa. É mesmo uma surpresa. Não há nada garantido. Não há nada adquirido. Sabes? Quando tu pensas que alcançaste momento de paz na vida, as coisas mudam. Eu acho que esta crise recente acabou por mostrar às pessoas aquilo que os nossos pais e avós viveram de uma forma completamente diferente. Nós tornámos uma sociedade consumista e depois veio a crise e depois passámos a olhar a vida de forma diferente e o mundo também mudou, portanto eu acho que não vamos nunca mais ter grandes hipóteses de olhar a vida com o ar descartável com que olhávamos. Não que a minha vida alguma vez tenha tido esse grande problema descartável, porque foi uma vida de luta, mas uma luta extremamente gratificante. Eu fiquei sozinha com 3 filhos e foi sempre uma vida de luta, mas uma luta muito boa. Mas a vida dá-nos de repente golpes, não é? Em que tu ficas com falta de saúde e sentes a idade a cair-te em cima. Uma das coisas que eu falo neste livro é exatamente sobre a idade. De repente um dia acordas e dás porque tens idade. E dás porque tens idade exatamente porque tens menos capacidades do que tinhas antes. E como é que se lida com essa consciência? Lida-se com grande dificuldade. Depende, obviamente, do tipo de doença que as pessoas têm. Lida-se com dificuldade, lida-se com isolamento, porque há doenças como aquela que eu tenho, que é uma doença autoimune, e há muita gente que tem. Há um desconhecimento também em relação a esse tipo de doenças. Há doenças crónicas que per si fazem com que as pessoas, como esta, percam a qualidade de vida, percam as capacidades, mas ao mesmo tempo... é uma coisa, tu não queres estar sempre a falar na mesma coisa e não queres preocupar os filhos, mas já não consegues fazer o que fazias antes. Depois a vida tem coisas fantásticas. Eu acho que a coisa que eu mais queria desde miúdo era ser mãe, e portanto nasci para ser mãe e fui mãe, e isso era o grande objetivo da minha vida. Numa geração em que já não... Na minha geração eu casei com 23, as pessoas casavam até mais cedo, mas as pessoas não tinham propriamente como objetivo só ser mãe. Eu achei sempre que o meu primeiro objetivo era ser mãe. E acho que não há amor que se compare em circunstância nenhuma, até que de repente a vida te surpreende com os netos. E como é que olhas para... Já lá vamos aos netos, mas como é que olhas para esse papel que sempre desejaste, o papel de ser mãe? Qual é o balanço que fazes sobre o teu desempenho? Eu tomei como minha e como orientação na educação dos meus filhos uma frase de Saint-Exupéry, que diz assim: somos da nossa infância como quem é de um país. E eu sei por experiência que sou da minha infância como quem é de um país, e que me marcou imenso. E portanto, cometi imensas asneiras, com certeza, mas quis criá-los com uma mistura de liberdade, de noção de responsabilidade e respeito pelos outros. Obviamente que eu tenho um filho com 37, outro com 35 e uma rapariga com 34. Agora, chega uma altura que têm quase todos a mesma idade. Já vão muitos anos e, portanto, a vida deu muitas voltas, mas a melhor forma que eu tenho de aferir que, para além de todos os erros que cometi, fiz alguma coisa boa, é quando hoje vejo os meus filhos repetirem com os meus netos exatamente aquilo que eu fazia com eles. E acho que quando isso acontece, tu sentes um orgulho que não há livro, não há nada na vida que compare isso. Nada, nada, nada. E qual é que é a magia de ser avó? Ai, meu Deus, é inexplicável. Aliás, a expressão é mesmo essa, é uma magia. É uma magia que, porque tu olhas para o neto e de repente vês coisas do teu filho, da tua filha, mas vês que ele tem a sua própria personalidade e descobres um amor que eu digo hoje aos meus filhos. Eu acho que amo mais os meus netos que os meus filhos. Isto era impossível de eu dizer, mas acho sinceramente que sim. Mas tens alguma explicação? Eu sei que os sentimentos e essas coisas não são... Tenho a mesma explicação que qualquer avô ou avó que está em casa a ouvir neste momento. A minha sogra, que Deus tem, a minha primeira sogra, dizia que Deus deu-nos os netos para adoçar a velhice. Hoje vêm muito mais cedo do que na velhice propriamente dita, e é uma maravilha. Eu vejo, eu conheço muitos pais, e quem nos está a ouvir sabe que isto é verdade, que não faziam coisas para os filhos, porque tu tens daquele momento de educar, de ensinar, de ser, de marcar os limites, e de repente estão a fazer com os netos, porque tu não tens já a preocupação da educação. Quer dizer, eu sou uma avó, eu sou chamada avó maluca. Meu neto chama-me uma avó maluca, eu faço os maiores disparates, atiro-me para o chão e brinco com eles, mas eu fazia isto com os meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, não sou, odeio crianças mal educadas. Portanto, comigo há fronteiras. Graças a Deus que os pais têm as mesmas fronteiras, senão eu teria um problema que era meter a viola no saco. Porque nós, avós, temos sempre que perceber que não vamos educar. Quem educa são os pais. Quando tu olhas para um neto, tu, talvez pela fase da vida também, uma gargalhada no neto e não há tristeza que fique contigo, não é possível. Os teus netos fazem com que estejas menos escondida no teu mundo. É, o primeiro capítulo deste livro chama-se Escondida no Meu Mundo. Os netos contribuem para que saias da tua bolha? Saio da minha bolha e eles entram na minha bolha. É muito engraçado, mas sim, hoje em dia as crianças, ouve lá, eu tenho uma neta com 11 anos que eu fico extasiada a olhar para ela, quer dizer, com 11 anos, o que hoje em dia sabem, o que hoje em dia interagem com computadores, com iPhones, com, sei lá, ela explica-me como é que se faz as coisas. Há uma ou outra realidade que te entra pela vida dentro e tu estás, se quiseres estar atento, percebes que de repente tens ali alguém que está, agora usa-se a pré-adolescência, que está a rebentar por todo lado como uma mulher pequenina, mas que ao mesmo tempo quer que tu contes histórias e quer colo. E é tudo tão bom. Eu há 2 dias atrás estava ao pé da minha antiga casa, ali na Avenida de Roma, e estava a ver um senhor com uma miúda, a neta não teria mais de 2 anos. E ele pegou nela ao colo e fez 4 tentativas para ela manter a moeda no parqueamento da ML. E eu pensei para mim, isto é o que é ser avô. Porque quando ele era pai, dizia, sou eu que meto e acabou a conversa. Porque tem horas para ir embora. Ser avô tem uma outra velocidade. Completamente diferente. Ok. Acho que percebi. Até porque brevemente serei. Não serei nada avô. Brevemente não, mas um dia serás. Luísa Castelo Branco, lembrar. É ela a minha convidada de hoje. A avó maluca, Luísa Castelo Branco, é a minha convidada e vem aqui apresentar-nos este Nos Teus Olhos Vejo o Mundo, é uma edição da Clube do Autor. Vamos ouvir mais fatos. Povo Clavas no Rio, parece-te bem? Adoro. Claro que sim, foste tu que escolheste. Amália Rodrigues e depois Gisela João com Meu Amigo Está Longe. Fui ter a mesa redonda, nem um verso, nem um canto. Tudo raso da ausência, tudo liso de espanto. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe e a distância é tão grande. Está longe, Gisela João, do seu álbum de estreia, editado em 2013. Converso hoje com Luísa Castelo Branco. Ela veio aqui às Madragoas. É uma cara conhecida dos portugueses, a verdade é essa. É verdade. Os portugueses conhecem-te. Apareceste na televisão já numa fase tardia. Aos 46. É tudo fora do normal. Apareci aos 46. Estás arrependida de alguma coisa nessa... Eu estou arrependida de imensas coisas na vida, de ter ido para a televisão, não, primeiro que tudo, eu acho que nunca teria publicado o primeiro livro se não fosse a televisão. O meu primeiro livro, aliás, chamava-se Luísa, e eu publico na imprensa, ora, na minha vida é tudo contas, a Inês tem 34, ela tinha 6 anos quando eu comecei a escrever na imprensa, portanto... é fazer as contas, mas obviamente que se não me tivesse tornado um fenómeno mediático não iria ter facilidade em publicar o primeiro livro e a partir daí, portanto, tenho um interno reconhecimento. Não há arrependimentos então em relação a essa experiência? Não. E às pessoas todas que conheci e que entrevistei, tem sido uma grande honra, digo-te uma grande honra. As pessoas agora provavelmente não tens a exposição que tiveste na televisão há uns anos atrás, quando apareceste, mas as pessoas reconhecem-te na rua? Sim, eu estou a fazer um programa que só agora passou a dar, que é o Passadeira Vermelha no Cinco Caras, que até há poucos meses, pá, em 2 meses, só dava na NOS. Agora dá em todas as plataformas. E é impressionante porque as pessoas continuam a vir ter comigo na rua, E é muito engraçado, porque é um programa irónico e é sobre aquilo que se passa nas passadeiras vermelhas, a vida das pessoas, aquilo que faz as revistas cor-de-rosa. E gostas desse mundo? De olhar de forma diferente para esse mundo? E disseste bem olhar de forma diferente, porque eu não conheço ninguém, porque nunca olhei para aquele mundo. Aliás, sou muito bicho do mato e, portanto, é raro as pessoas verem-me em qualquer evento. Eu sou o terror das agências de comunicação, porque eu tive uma agência de comunicação e sei o que é que tu precisas que as pessoas vão aos eventos. Eu sou o terror porque já sabem que eu não vou. Mas, a não ser quando é lançamentos livres ou qualquer coisa de uma pessoa amiga que devo ir. Mas eu aterrei ali na Passadeira Vermelha. Ao princípio, quando me convidaram, eu pensei que estavam a brincar comigo. Porque nós recebemos a lista dos temas que vamos tratar e eu invariavelmente tenho que ir procurar quem é quem. Às vezes são amigas da minha filha das novelas que começaram a fazer teatro com ela e cinema e televisão há 10 e 15 anos atrás que eu conheço. Mas eu e os nomes é terrível. E depois, somos um grupo muito divertido em que normalmente toda a gente concorda, menos eu. Portanto, eu faço a figura da pessoa antiga, como eles dizem. E vi completamente escandalizado. Quem é que está contigo no programa? Eu devo confessar que sabia que tinhas o programa, mas nunca ouvi. Mas tenho que ver, agora fiquei curioso. Cláudio Ramos. Ok. A apresentadora é a querida Liliana Campos, o Cláudio Ramos, a Ana Marques, a Joana Latino. Ok. E às vezes também a Maria Betelho Meniz. Somos um grupo do mais desperto, do mais diferente que há. E então, pronto, aquilo, aparecem as notícias e eu olho para aquilo, comentar a roupa, por exemplo. E hoje em dia anda toda a gente nu. Então, elas vão internacionalmente e cá não se compara, mas lá fora então, imagina para os Oscars, por exemplo, ou para qualquer coisa, e a roupa estão mais nuas do que vestidas, e eu passo a vida a dizer, vão todas nuas, quer dizer, isto não é bom gosto nenhum, acabou aquilo que havia de antes, que era o glamour, não há nada disto hoje em dia. Bom, isto depois passamos para aqui, por exemplo, para Portugal ou para o estrangeiro. Este A anda com B e na semana seguinte está com outra e depois volta à anterior. E eu digo, não todos doidos, é por isso que anda aí tanta gente infeliz. Mudam de namorados e namoradas como quem muda de camisa, ninguém investe. Pronto, isto dá normalmente discussão porque eles não concordam nada comigo. Repara, a partir de podemos não associar as duas coisas, mas por exemplo, essa participação no programa e esse... essa tua leitura daquilo que se vai passando no mundo de cor-de-rosa acaba por inspirar este livro. Há textos que sim. Alguns textos. Há textos que sim, porque, por exemplo... Chegas a conclusões sobre esses temas. Eu aí falo, por exemplo, de uma coisa que me choca imenso, que são reality shows. Uhum. Continuo a achar que nós parecemos todos que estamos a olhar para os macacos, não é? Aquilo é levar ao extremo a miséria humana, opinião minha, cada um faz o que quer e querem ir para lá e vão, ninguém é forçado a ir e hoje em dia sabem ao que é que vão, mas comento várias coisas aí. Mas sabes que quando tu vais para um programa destes, que é só temas ligeiros, e de repente percebes que há uma coisa que, por exemplo, é a família Kardashian nos Estados Unidos. É verdade. Que basicamente aquilo começa porque há uma senhora que, já outras aconteceram, há um vídeo de sexo, elas têm muita mania agora, fazem vídeos com os telemóveis, com os smartphones, de sexo com os namorados e depois aquilo aparece na net. Mas é porque é que as pessoas fazem vídeos de sexo e filmam aquilo com um iPhone, uma coisa que eu não percebo. Pronto, isto tem origem a um império. Não estás, eu imagino bem, sempre que alguém esteja a fazer isto neste momento enquanto eu vejo o programa. Isso não, é assustador. Eu outro dia aconteceu. Parem lá com isso, pá. Aconteceu uma rapariga aqui em Portugal que filmou, sei ela mesmo, em atividades íntimas, ela mesmo. E pronto, e aquilo foi parar à internet. Ora, se está a brincar com ela mesmo, quer dizer, porque é que está a filmar? Está tudo doido, é tudo maluco. Não há noção do privado. Isso é quase. Isto não é privado. Isso é quase o extremo de um comportamento que todos nós vamos tendo cada vez mais, que é, parece que a experiência só se completa quando... Se estiver nas redes sociais. Exatamente. Mas o mais extraordinário é que a pequena, depois de haver aí um escândalo, porque aquilo foi... Ela acho que mandou aquilo para um namorado e acabou com o namorado. E aquilo... Sim, é uma figura pública? A menina, dias depois, estava como jornalista no canal de televisão. Ok. Portanto, a questão é esta... Muita gente que está em casa ouvindo-nos tem filhos, tem netos, então mas que valores é que nós vamos dar? Vamos dizer assim, olha, se tu quiseres fazer uma carreira depressa, faz filmes a ter relações sexuais ou a brincar contigo mesmo e depois aquilo vai para as redes sociais e pronto, tens a vida garantida. Mas é isto que a gente quer dizer? Não é. Não é, as coisas que são certas e erradas continuam iguais. Eu continuo a achar assim. Olhando para ti há 20 anos, há 30 anos, continuas a achar as mesmas coisas certas ou erradas? O fundamental, sim. Eu era muito reivindicativa. Eu fui um escândalo para a minha família e a família... Estás mais apaziguada hoje em dia? Ou a inquietação mudou um bocadinho? Não, eu acho que... Eu sou totalmente contra injustiças. Eu posso parecer conservadora quando digo que tenho uma conversa como esta, e acho que em muitos aspectos sou conservadora. Noutros aspectos continuo exatamente como era jovem. Eu sou profundamente feminista, fui a vida inteira, e eduquei os meus filhos em preceitos no mais feministas possíveis. O meu ex-marido dizia que eu servia-lhes feminismo ao pequeno almoço. Mas aquilo que eram as minhas bandeiras continuam a ser as minhas bandeiras, percebes? Acho que quando pegamos no jornal ou quando falamos, as pessoas acham que Portugal é Lisboa. Acham sinceramente. Portugal é Lisboa. E esquecem-se, neste país inteiro, as mulheres continuam a receber pelo mesmo trabalho menos dinheiro, a trabalharem o dobro dos homens. Se não têm liberdade económica, não existem enquanto indivíduos. Isto ao mesmo tempo que andamos a discutir se deve pôr na net ou não imagens de alguém a fazer sexo. Portanto, é como se tivesse dois mundos paralelos em Portugal. Tens o mundo da grande cidade, da cidade, e muito mais Lisboa que Porto, e depois tens Portugal. Mas o triste é que, não sei se concordas, é que o mundo que aparece nas notícias é o mundo da cidade. Só. O mundo que aparece nas notícias é o mundo da cidade, e cada vez mais, o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha. As pessoas gostam muito de ver falar sobre crimes, e se tu chegas a Portugal, olhas para os jornais e pensas que nós somos o Brasil em que morrem não sei quantas pessoas por dia. Mas não, nós somos considerados o país mais seguro da Europa, por incrível que pareça. Portanto, o que é que acontece? Aquilo vende. O sangue vende, o sexo vende, e então, obviamente, os jornais não têm que educar. Somos nós em casa, são as pessoas que estão em casa que têm que continuar a dar aos filhos e aos netos os valores fundamentais. Converso com Luísa Castelo Branco, estamos aqui a falar de temas do mundo, a verdade é essa, e pode pensar, o que é que isto tem a ver com o livro que, à partida, foi apresentado como mais intimista? Parece-me que tem tudo a ver, porque... Tem, porque aparece textos sobre isso. São as opiniões, são as tuas opiniões, e nesse e ponto de vista está. É um livro sobre aliás, tudo que estudou, falo, e a forma falo, como por te exemplo, relacionas. Um exemplo que se passou há 2 anos, se não me engano, não sei qual o local, mas eu digo exatamente qual é o local, e eu lembro-me de ver isso no jornal e ficar de tal forma que escrevi e publiquei agora esse texto, em que uma rapariga foi violada, mas como não era virgem, o juiz não condenou o violador. Isto passou-se há 2 anos. Inacreditável. Eu falo sobre isso neste livro. Como vês, as minhas revoltas continuam iguais que quando eu era miúda. Tudo igual. O que é que aprendeste acerca de ti durante o processo de escrita deste livro? Aprendi que mesmo quando chamas os fantasmas que te povoam a vida e escreves sobre eles, eles não desaparecem. As dores continuam e é terapêutico. Eu fiz psicanálise durante muitos anos. É muito terapêutico escrever sobre as coisas, mas elas não desaparecem, elas continuam. De qualquer forma, há uma coisa que eu não me esqueço. Há muito e muita gente muito pior que eu, em termos de saúde, em termos de tudo. Eu escrevo, por exemplo, aí numa experiência que com 15 a 16 anos tive, de dar aulas no bairro da Boa Vista, nas barracas do bairro da Boa Vista, e que me marcou para o resto da minha vida, porque eu não sabia que havia gente que vivia assim. Mas para o caso dos meus filhos não terem essa noção, eram muito mais novos quando eu os levei a um bairro de lata, para eles verem exatamente como é que as pessoas viviam. Porque os dois lados da família deles viviam, felizmente, muito bem, e eu vivia numa luta para os sustentar, educar, e precisa que eles percebessem que há extremos e depois existimos nós que temos de fazer o nosso caminho. És uma mulher grata hoje em dia? Sentes essa gratidão? Podia ter morrido quando tive o AVC e não morri. Podia ter acontecido alguma coisa aos meus filhos, aos meus netos. Vou andando com a doença autoimune que tenho, não é fácil, mas anda-se para a frente. Volto a dizer, há quem esteja pior. Estou muitíssimo grata. Comecei, fiz uma fiz um caminho profissional em múltiplas áreas e de repente aceitei o desafio da televisão achando que ninguém me ia ver e foi uma surpresa e conheci gente que eu adorava. Sabes, aqueles ídolos que a gente tem. Eu lembro de entrevistar a primeira vez do Rui Veloso e dizer, eu sinto-me como uma adolescente a ver aqui na frente de alguém que eu gosto tanto e que me tornei amiga. E escritores e tudo e mais alguma coisa. Portanto, estou muito grata à vida. Isto pode parecer um clichê, mas dá-me a sensação de que as dificuldades para ti têm sido oportunidades. É isso mesmo. Sabes que eu acho que na vida, pode ser um bocado redutor, mas é uma coisa que não me sai da cabeça. Há dois tipos de pessoas, os espectadores e os atores. Há pessoas que vêm a este mundo para olhar e vêm as outras. Normalmente são aquelas que se vitimizam, sabes? Não têm sorte, as outras pessoas é que são bonitas, as outras pessoas é que têm empregos bons, as outras pessoas diz o que quiseres. Pois há os atores, são aqueles que vão à luta, que escorregam, que caem. Steinbeck, no livro que é o livro da minha vida, vai-se lá saber porquê, mas é o livro da minha vida que eu leio religiosamente. Quando acabo de escrever um livro, vou imediatamente reler Steinbeck, até para ficar logo calminho e perceber que não vale nada. Ou estão Lobo Antunes, a Agostina, que é para ficar com o nivelzinho meu, para não pensar que sou grande coisa. Mas Steinbeck tem um livro que é Leste do Paraíso, e nesse livro ele está a falar sobre uma família, que é os Amestlandes. E essa família eram todos uns visionários, sonhadores, eram tudo pobre como Jó. E daqueles 8 filhos havia um único que tinha faro para o negócio. Foi o primeiro a introduzir naquela época nos Estados Unidos um carro em Salinas, naquela zona, pois um banco, isto, aquilo outro. E a seguir, Steinbeck, que é um mestre da literatura, diz sobre este filho, portanto, o bem-sucedido, e como é que é possível escrever tão bem dizer isto? Ele nunca escorregou, ponto. Ele nunca caiu, ponto. Ele nunca voou. Há muita gente assim, que não escorrega, não cai, e não voa depois. E há muitos que escorregam, caem, e bom. Os erros e também as conquistas de Luísa Castelo Branco neste livro, Nos Teus Olhos, Vejo o Mundo, A Vida Tal Como Ela É, uma edição da Clube do Autor. Luísa, foi um gosto estar aqui à conversa contigo. Muito obrigada. Espero que tenhas gostado de visitar esta nossa humilde casa. E vamos terminar esta conversa com Camané. Temos passado aqui muitos temas do seu último álbum, Infinito Presente, só que apetece-me ouvir outra coisa. Escada sem corrimão, Camané, no final destas madragoas. Um abraço. Muito obrigada e obrigada a todos os que estão em casa. É uma escada em caracol e que não tem corrimão. É uma escada em caracol e que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não é só. Quem tem sonhos também não. Quem tem medo não é só. Quem tem sonhos também não. Há quem chega a deitar fora o